Que lixo, que autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira no set. Firmando autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Bravo, que Luiz. Táxi Oxaré 6201, nós estamos em 94 com 3-1 confirme. Afirmativo Oxaré 6201, táxi via Pátio Índia no ponto espera chama torre 186, altímetro 1020, 1020, bom voo. Pátio Índia Alfa, quando no ponto espera 186, obrigado, com 1020, bom trabalho, Oxaré 6201. 3, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Bom no 7 e no 5. Controle, bom dia, vou no 7 e no 5, passando 2.200 vezes. Vou no 7 e no 5, ao controle, contato radar. Vou no 7 e no 5. 8, nós. Vou no 8, 9, 7, autorizado. Corrigindo, mantém ponto de espera da 1-0. O gol no 607, autorizado decolagem pista no 0, vento no 30 graus, 8 nós. Música 97, bom dia, linha mantém pista no 0. Bravo que Luiz, que decolado agora aos 5.6, dá presente autorizado curva à esquerda e reporta cruzando o campo, ok? Autorizado cruzamento do campo, dá presente autorizado curva à esquerda. Autorizado curva à esquerda, para o cruzamento do campo, reporta cruzamento, bravo que Luiz. Uno 607, decolado aos 5.6, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, controle, bom dia, no 607. Né, 6201, bom dia, mantém ponto de espera da 1-0. Whisky Whisky, confirmando a proa do buraquinho, aguardando transferência de comunicações. A proa do buraquinho, aguarda transferência, aguarda. Luiz, transfere agora o controle 120, décima 8, bom voo. Passando 208, obrigado, até retorno, boa sorte. Boa noite, 97 para informação, Charlie no 50 cruzou o campo, prosseguindo setor nordeste sem interferir. O vento 130 graus 7 nós, livre decolagem, pistão no zero. Bravo, Bravo, Kilo Whisky, é o controle Salvador, prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Gol no 897, decolado 259, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 1897. Gol no 897, o controle está em contato, radar. É, gol 897. Gol 1795, chame Recife 1288. Recife 1288, bom dia. Gol 1795. Oceaner 62, no 1, vento 1, 3, 0, graus 8, nós, livre decolagem, pistão no zero. Decolagem, Oceaner 62. Oceaner 62 no 1, decolada 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, bom trabalho. Passar o 60, voo no 607. O 607, chame Recife, 125 ano. 125 ano, bom dia, 607. Controle Salvador, muito bom dia, Oceaner 62, 1, decolada, se escuta. 6211 Salvador, contato radar. Bonitinho, você vai ter a possibilidade de voar Leda, é presente? Livre. Livre Leda, muito obrigado, 6211. Salvador Recife, frontocópio, 330. Então, 3890, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 330, via Brusque 58. Decolando no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída PUC, transição Caju, 5463 no transponder, o controle 120, decimal 8, então 3890. Corrigindo, é primeira curva esquerda. Correto, tá sendo notando o fechamento da pista. Sete. Paulo Salvador, bom dia. Tá 3153, autorização, Galeão 360. Eu tenho 38, copia ou aguarda a coordenação? Um minutinho eu coordeno. Zero, copia o 3-0. Na 3153, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 380, decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Euleda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Zulu no 0, após conforme o plano. 5464 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, o TAN 3153. Autorizado 380 da Leão, via Zulu 10, decola 10 com a direita, da Euleda Bridge, 5464-308. 05 ao portão, reporte quando pronto, assento notando fechamento da pista. Tá ciente. Ciente. Obrigado. 120 na subida, Oceaner 62 no ouro. Ciente. Sol Salvador Montinho, atual PM de óbito. Alfa Yankee Oscar, é o solo Salvador. Azul Alfa Yankee Oscar, encontrando baixo 3, então estamos para a reforma de Delta, baixo principal, portão 08. Gente, o Alfa Yankee Oscar vai aguardar o que devido à movimentação no pátio. Gente, vamos lá. Oceano 62, 1-1, chame Recife, 1-2-5-1. 2-5-1, obrigado, bom trabalho. Boa. Yankee Oscar no par 3 é o solo voltando? Vai escutar o Yankee Oscar. Afirmativo, inicia o pushback e aguarda a autorização para ingressar no pátio principal, ok? Alfa, equipe de solo, reporte para o táxi, está 3890. O Alfa, é que o Alfa mantém a presa em posição, aguardando as instruções, ok? Gente, aguardando. Wolf Mike Alfa, Itapetinga, a intenção? Gente, aguarde por gentileza. Gente, aeronave que chamou para reboque, por gentileza, mantém a escuta. Mike Alfa, intenção 080, plane Yankee para Itapetinga, confirmado? O Patrick se encontra? Salvador Itapetinga, 080 nível inicialmente. Lane Yankee decola no 7, primeira curva direita, corredor Axé, 40 milhas de Salvador, cancela e prossegue no nível 085. 5435 ao transponder, o controle opera em 120.8. Wolf Mike Alpha. O Golf Mike Alpha, só corrigindo, decoda 17, executa o perfil da saída Arbó, após Arbó, direto ao destino. Bate o 5 POB 03, após chama a torre, 108.6, aproximadamente táxi. Golf Mike Alpha, livre acionamento, reporta táxi. Pronto, cópia. Mike Godato, Salvador Manati, 1000 pés, decolado no 7, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0125, controle opera em 120.8, Mike Godato. Porta na papá para ingresso. Afirmativo, pátio 4, chama 2, 108.6, bom voo. Mike Eco Delta, bom dia, pátio 4, livre acionamento, reporta táxi. Golf Mike Alpha, autorizado ingresso, reporta linha de pronto, cabeceira no 7. 190, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera chamatou 808, meio altímetro no 020, bom voo.